Começa agora Gira Brasil. 60 minutos na companhia da melhor música brasileira. Querer, vem me dar seu amor. difícil aceitar. Eu só penso em te amar e você assim distante. Thank you.

você já me esqueceu. Depois cada um procura o seu caminho. Quero um amor bandido pra um dia só. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Quero um amor bandido pra não me prender. Nenhum compromisso pra me arrepender. Se eu quiser amor, eu pago quanto for. É só dizer o preço. Amor sem saudade é muito melhor. Se amanhã te encontro andando pela rua, já nem te conheço. Quero um amor bandido pra não me prender. Nenhum compromisso pra me arrepender. Se eu quiser amor, eu pago quanto for. É só dizer o preço. Antena West, a linha. De você. está sozinho em sua casa. Está chorando, vive triste, magoada. Se ele não te deu valor e você dava tanto amor, entregava sua vida e ele te enganou. Se você não acredita em outra paixão e a tristeza já trancou seu coração, eu já sei o seu segredo, a razão de tanto medo. Se você não tem mais fé no amor, no sentimento, eu também estou sozinho sem ninguém. Eu também estou chorando por alguém. Fui fiel, amei demais e errei. Por um instante, nossos corações precisam de outra chance. Outra chance, você precisa, eu preciso de outra chance. Fazer outra história, outro amor, outro romance. Outra chance, o destino a gente faz acontecer. O coração pode mudar, você vai ver. Quem sabe no destino está escrito eu e você. Por um instante, nossos corações precisam de outra chance. Outra chance, você precisa, eu preciso de outra chance. Fazer outra história, outro amor, outro romance. Outra chance, o destino a gente faz acontecer. O coração pode mudar, você vai ver. O destino está escrito, eu e você. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.